Doutor, já tocou no X da questão, né? A gente está todo mundo acompanhando hoje para saber esse trabalho da Força Tarefa que vem sendo realizado. Doutor, aí o ponto principal é a questão de se foi um acidente ou não. Hoje, com o que vocês já têm em mãos, já é possível afirmar que não foi um acidente? Foi um acidente que aconteceu em Brumadinho? Não. O Ministério Público entende, com o que a gente apurou até agora, com as provas que foram colhidas, em que não se tratou de um acidente, se tratou de um crime doloso, tendo em vista que muitas pessoas relacionadas à empresa Vale, funcionários e contratados da empresa Vale, tinham conhecimento da situação crítica de segurança da barragem e da possibilidade, então, de que ela se rompesse. A Cristina era responsável técnica pela barragem, né? A RT, assim, vamos dizer, que acompanhava diariamente a barragem, era a Cristina. E, pelo que eu me lembro, essa parte do depoimento dela em que ela se emociona é quando eu pergunto se ela continuaria lá, sabendo da situação de criticidade da barragem. E imputando um pouco aos consultores externos, né? O conhecimento da situação da barragem. Mas, enfim, é compreensível, né? Ela estava de férias, me parece, eu estava fora e não estava lá, mas o que a gente vê é que ela era uma das pessoas que acompanhava o dia a dia da barragem. Agora, doutora, a gente pode dizer que a Vale foi alertada sobre esse movimento e não fez nada para que isso aconteceu? A Vale é uma ficção, sim, né? A Vale é uma pessoa jurídica. O que a gente vê é que os funcionários que lidavam diariamente ali com aquela barragem, especialmente as pessoas de favor de quem foi requerida a prisão ou a busca e apreensão, chegaram em algum momento a ter conhecimento da situação crítica da barragem. Não fizeram nada. A empresa, né, os funcionários dizem que estavam analisando propostas e alternativas para a melhoria do fator de segurança, mas nenhuma medida prática, né, de se esvaziar, de se desocupar, foi tomada por nenhum funcionário da empresa. Você falou que eles tinham acesso a essa situação. São muitos investigados, né? Cada um teve acesso de alguma forma por e-mail, tem os relatórios técnicos, tem as recomendações, a gente tem alguns comprovantes de reuniões, atas de reuniões em que isso foi discutido, até painéis de especialistas em que a situação, né, de não alcance do fator de segurança que é o recomendado pela doutrina internacional não tinha sido alcançado. São vários, né, muitas formas de prova, cada uma em relação a algum investigado. Podia falar pra gente, né? Que em 2017, eles, em 2017, eles começaram a ver que tinha digital, fizeram a situação começou a ser questionada no final de 2017, esse fator de segurança da barragem, começaram então a discutir alternativas para que esse fator fosse melhorado. Uma dessas alternativas começou a ser implementada, surgiu um problema com essa implementação, a empresa interrompeu e a partir de então, nenhuma outra providência prática foi adotada. Nos parece que eles estavam estudando, projetando algum tipo de providência, mas nenhuma providência prática foi acionada e nem o PAIBM, né, que era o plano de ação emergencial, que teria evitado, não teria evitado o rompimento, mas teria evitado a catástrofe humana, né, que a gente assistiu acontecer. Doutora, só falando de algo desde 2017, né? Fala um pouquinho dessa cronologia. Os primeiros indícios que eles sabiam que teria risco é de 2017. Sim, é isso que eu falei. Foi fim de 2017. Depois em... mas foi isso. Acho que foi. A gente pode dizer que foi uma tragédia, pelo menos das mortes, né? Que poderia ter sido evitado. Sim. Poderia ter sido evitado. Agora, essa alternativa, porque ela sabia que tinha que tomar providência, não tomou essa providência concreta, apostando em outros métodos aqui que fala a investigação, né? Outras alternativas que, inclusive, traziam risco de um processo de infiltração lá, chamado PIPE, né? Que até o pessoal explicou. Quem que era responsável por tomar essas decisões? Assim, a investigação mostrou isso? A empresa é uma empresa gigantesca, né? Nós estamos falando de um império, a Vale. O organograma da Vale é super complexo, são várias pessoas envolvidas em cada decisão. Então, eu não posso dizer que existia uma pessoa. E o que a gente percebe, pelo menos dos depoimentos, especialmente de quem estava mais próximo, é que qualquer pessoa teria o poder de suspender algum tipo de ação que trouxesse, demonstrassem segurança, né, para aquela estrutura. Mas assim, não é possível a gente contar uma pessoa, não existia uma pessoa responsável pela segurança da barragem, eram muitas, né? O organograma da empresa é muito complexo, são várias gerências que gerem a questão da segurança da barragem. Doutora, por que que eles não tomaram nenhuma atitude? Foi falta de interesse? O que vocês puderam se avaliar? É, isso não é assim, a gente não consegue determinar por quê. Tudo indica que parar, eles teriam que parar, né, a operação. Eu acho que ficou-se sempre buscando alternativas que evitassem a paralisação da operação, né, ali no complexo. E a gente pode dizer que a Turmistude foi pressionada pela Vale a assinar esse laudo? É, o que a gente vê das provas colhidas nos e-mails é a sensação que a gente tem. A gente analisou e-mails dos funcionários da Turmistude, os documentos e os eletrônicos apreendidos nos funcionários da Vale ainda não foram analisados. A gente está fazendo a extração, então a gente tem uma parte, né? A gente tem os e-mails da auditora externa. E a gente vê sim, pelo menos da parte deles, externa, uma sensação de estarem sendo pressionados para testar a estabilidade da B1. A Cristina Maria sabia que tinha problema lá, ela confessa isso? Ela sabia que o fator de segurança de lá não era um fator de segurança desejado. E ela repassou essa informação? Essa informação é uma informação escrita, né? Ela está em relatórios, tem painéis, foi apresentadas em painéis, tem PowerPoint dizendo desse fator de segurança, da possibilidade de ruptura, qual que era o fator, eles têm, né, tem cálculos matemáticos, que isso é calculado. Porque ela era a ponte, né, entre a Vale e a comunidade, vários moradores lá citam o nome dela, sim, e ela ia lá, apresentava o PowerPoint, falava que se a barragem fosse perigosa, que ela não ia trabalhar embaixo da barragem e tudo, mas ela era responsável pela barragem. Ela, de alguma forma, ela não tinha poder, ou ela também foi omissa, assim, se mostrou como omissa? É mais que omissão isso, né? Omissão é... Ela também poderia ter sido pressionada a não falar nada, a omitir. É, aí a gente vai estar supondo, né? Poderia, né? Ela não veio aqui e disse que foi, né? Ela não traz essa informação. Você estava falando, é mais que omissão? Não, é porque se a gente falar em omissão, né? É uma omissão, mas é uma omissão muito sabida, né? Eles tinham consciência do tamanho daquele problema ali, né? Eles tinham consciência do risco, que existia um risco, e do dano que ia acontecer se aquele risco se concretizasse, né? Como se concretizou. E essa pressão para poder atestar de que era seguro, ela foi comprovada de que houve um... como eu falei, a gente teve acesso aos e-mails da Turmistude, a gente não teve acesso ainda ao conteúdo digital dos funcionários da Vale, mas o que os funcionários da TUV falam no e-mail, e alguns até falaram também em seus depoimentos, é que existia essa pressão, né? Eles precisavam da declaração de estabilidade, né? Ela tem prazo, você tem que apresentar, então eles realmente precisavam, né, daquela declaração. Ô, doutora, eu vou pedir para a senhora repetir que agora nós estamos ao vivo no Brasil Urgente Minas. A gente começou a coletiva, né, falando um pouquinho sobre esses trabalhos de investigação, da força-tarefa. Gostaria só que a senhora repetisse sobre essa questão. Hoje, com o avançar da investigação, no ponto que nós estamos hoje, então já é possível afirmar que o rompimento da barragem não foi um acidente? Não. O Ministério Público entende que não foi um acidente, porque o que a gente colheu até agora, com todas as diligências que foram feitas, as prisões, as buscas, é que vários funcionários da empresa, alguns já com alto poder de mando, né, tinham conhecimento da situação crítica da barragem, da situação indesejada de segurança, né, e sabiam, portanto, que ela tinha risco dela se romper, sabiam também do potencial danoso que aquele rompimento podia trazer. Vou falar de novo, a gente só teve acesso aos e-mails da Turmistude, né? A gente tem a informação da Turmistude de que se sentiu pressionada. Ah, não houve uma troca de e-mails? Não, nós ainda não acessamos o e-mail do... Na verdade, a gente acessou esse e-mail que fala da pressão, ele foi apreendido em e-mail físico. Ele estava em papel impresso quando a gente apreendeu os documentos. porque a apreensão de material digital tem um código hash, a gente tem que ter todo um cuidado, então a gente não consegue acessar ela como um documento, que eu pego um dia e no outro dia eu estou olhando o documento. Então a gente não acessou, a gente acessou só o conteúdo desses e-mails que foram apreendidos fisicamente. Os outros e-mails a gente deve, já estamos recebendo, estamos começando a analisar, mas a gente ainda não tem material para repassar. Doutora, o ponto alto da investigação são os depoimentos? Foi o que gerou para vocês mais provas? Não tem um ponto alto, não, né? Eu acho que essa investigação é um quebra-cabeça de milhões de peças, né? E todas as peças têm se mostrado muito, muito importantes. Os depoimentos foram muito importantes. A prisão dos investigados com a busca e apreensão foi muito importante. O depoimento de testemunhas foi muito importante. Então, assim, não tem como eleger uma prova que foi melhor do que as outras, não. Foi um conjunto, está sendo, nós ainda estamos com a investigação em curso, um conjunto de provas que está permitindo com que a gente conclua, né? Algumas já faça algumas conclusões. E com relação às conclusões, doutora, você já conhece? Isso vai depender da tipificação legal, né? Foi a pergunta que vocês me fizeram no início, a gente ainda não pode dizer quais crimes. Qual que é o tipo legal, né, desses crimes, são muitos, né, tem crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição, tem as mortes, então é difícil, a gente não tem ainda como dizer uma pena ou um artigo de lei em que o crime seja descrito. Quantas pessoas são investigadas? São, salvo engano, 18 pessoas, o número exato agora eu não me recordo, até porque algumas pessoas foram ouvidas como investigado, porque a gente começa com pouco conhecimento, né, então você vai... Então, esse número também não é um... são investigados, não existe um ato formal dizendo fulano é investigado, né? Então, isso é ainda uma coisa dinâmica, porque a investigação está em curso. O presidente já foi ouvido? Não. Então, nessa história toda, até agora chamou mais atenção do Ministério Público nesse caso? Eu acho que o que chamou atenção é exatamente... essa constatação. É um segundo evento, né, de um mesmo grupo econômico, num intervalo de tempo pequeno, com circunstâncias parecidas, né? Assim, então, o que chama atenção é a necessidade que a gente tem de que isso não aconteça nunca mais, né? Eu acho que a gente tem que ter uma punição exemplar. Minas Gerais vive da mineração, a gente quer uma mineração responsável, né? A gente quer uma empresa Vale forte, mas responsável, socialmente, ambientalmente e do ponto de vista humano. E agora o Ministério Público, história que já se repetiu, né, pela segunda vez, aqui em Minas está fazendo de tudo, a gente acabou de sair também da delegacia da Polícia Civil, para punir os culpados, para eles conseguirem tudo. Sim, inclusive essa força-tarefa, ela é interinstitucional, né, a gente... Nos depoimentos, o delegado faz junto com o promotor de justiça, então isso também é uma coisa que tem tido um efeito muito importante, que as instituições estão todas muito unidas, né, em prol de que tudo seja esclarecido e que todo mundo seja responsabilizado na medida do que for justo. E quais são os próximos passos, sabe, dessa investigação? O que vai acontecer? Quando o presidente vai ser ouvido? A gente está analisando os documentos, especialmente os documentos digitais. São muitas horas de gravação e a Força-Tarefa tem 5 membros, né? 5 promotores de justiça no núcleo criminal, mais vários delegados, então nem todo mundo ouviu todo mundo, né? Nós ouvimos alguns. Então agora nós estamos no momento assim, de consolidar tudo que a gente colheu, porque é muita coisa, são muitos documentos, são muitos depoimentos, para ir prosseguir. Mas a gente ainda não tem um cronograma, até porque a investigação não tem um rito, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? Então, na medida da conveniência, do que a gente sentir que é necessário, a gente vai prosseguir.